A partir de agora, você irá ouvir uma mensagem vinda da parte de Deus para o seu conforto espiritual. Fique bem atento para o que Deus tem para falar através de um dos pastores já conhecido no Brasil e no exterior. Com vocês, Pastor Gilvan Rodrigues. Deus, continue dizendo aleluia, continue adorando aquele que está sentado no trono, pois somente Ele é digno de receber toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, eu quero nesta noite saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E quero dizer que é uma satisfação poder voltar aqui a Fleme, estar aqui com os irmãos. Eu tenho vindo aqui já várias vezes. Quando eu vim aos Estados Unidos, a Boston, a primeira vez, em 1989, para pregar no primeiro congresso de mocidade, naquela época estava pastoreando, dirigindo esse trabalho, o pastor Eli, e eu estive aqui. E com o pastor de você, é a segunda vez. Creio que os irmãos estão lembrados que eu estive aqui o ano passado, num culto maravilhoso de Santa Ceia, a casa cheia, como está hoje. Ele tinha mais um pouco, porque era Santa Ceia, e tivemos uma noite memorável. E, estando aqui no mês de maio passado, acertei com o pastor Divonci para estar com os irmãos esta noite. Uma noite maravilhosa, onde já podemos respirar uma atmosfera celestial, onde podemos afirmar que este lugar está impregnado pela presença do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Pastor Divonci, que eu tenho o privilégio de conhecê-lo e de chamá-lo também de amigo. Não é um privilégio só do pastor Elton, mas eu tenho também como um amigo e o respeito muito, o considero muito. E ele me disse uma coisa aqui no púlpito que me alegrou mais ainda. Pode ficar tranquilo que o povo não vai sair, porque o povo aqui gosta de Bíblia. E meu ministério tem sido fundamentado na palavra de Deus. Em janeiro próximo, dia 7, 8, estarei completando 35 anos de ministério. Nunca fui contador de histórias. Sempre fui pregador da palavra de Deus. Então nós vamos esta noite lermos um texto da Bíblia Sagrada e eu quero convidar a sua atenção. Você que trouxe a Bíblia e quiser, pode abrir comigo no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 21. Mateus, capítulo 7, o versículo 21. Eu vou ler uma vez. Os irmãos acompanham e depois todos juntos vamos repetir. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que que está nos céus. Vamos dizer? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Podeis sentar. E sentados, os irmãos continuam adorando a Deus, continuam glorificando a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando nós tomamos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, que não contém a palavra de Deus, simplesmente não contém, mas que é a palavra de Deus, poderosa, viva, infalível e eterna. E começamos a ler, a examinar as suas páginas inflamadas, nós vamos observar de uma maneira muito cristalina que Deus tem uma vontade. Uma vontade soberana. E esta vontade de Deus, ela não está restrita à liderança da igreja. Ela não está restrita aos obreiros do Senhor. Esta vontade de Deus, ela é para todos os crentes em todas as épocas e em todos os lugares do mundo. E bem-aventurado, muito feliz, é aquele que entende, é aquele que compreende, é aquele que aceita, é aquele que vive dentro da vontade de Deus. Eu estava meditando hoje nisso, de repente eu cheguei à conclusão de que a vontade de Deus, irmãos, é uma das coisas mais importantes na vida cristã. Não basta apenas ser um bom pregador, não basta apenas cantar bem, tocar bem, ensinar bem, não basta apenas vir ao culto, contribuir. Não, acima de tudo isto está a vontade do nosso Pai que está nos céus. Aleluia. Ela é tão importante que Jesus apresentou-a como condição indispensável para nós entrarmos no céu. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o que me chama a atenção é o emprego do verbo, o tipo do verbo que Jesus usou. Jesus não disse aquele que fez, Jesus não disse aquele que fará, mas aquele que faz. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele não vai levar a pessoa pelo crente que foi, nem pelo crente que será, mas pelo crente que ele é no momento do arrebatamento. Louvado seja Deus. Aleluia. A vontade de Deus, irmãos, ela é tão importante que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Um crente fora da vontade de Deus, irmão, é um desastre. Nada dá certo para ele. As portas vão estar sempre fechadas. esse crente nunca vai prosperar, nem na vida espiritual e nem na vida material, porque eu acredito e eu prego que as bênçãos materiais acompanham as bênçãos espirituais. Se nós estamos bem com Deus, então as outras coisas, elas virão naturalmente, meus irmãos. E quando um crente está fora da vontade de Deus, ele vai vivendo aos trancos e barrancos, ele vai vivendo uma vida de pobreza espiritual e também de pobreza material. Pode até parecer que ele vai muito bem, alguém pode até olhar e dizer, mas fulano não é tão crente assim, está tão bem financeiramente, mas de repente tudo cai por terra. Agora, uma coisa extraordinária, maravilhosa, é um crente no centro da vontade de Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, ele vai contar sempre com a ajuda e a presença de Deus na sua vida. E quando eu falo nisso, irmãos, eu me lembro de dois personagens bíblicos. Um que tinha uma vida moral irrepreensível, pelo menos a Bíblia não mostra nenhum deslize. Mas este homem, porque ele saiu da vontade de Deus, o seu fracasso foi terrível. Este homem chama-se Saul. Quando Deus mandou Saul destruir os amalequitas, da criança ao ancião, e matar inclusive todos os animais dos rebanhos dos amalequitas, aí Saul fez o quê? A sua própria vontade. E está lá Saul no monte esperando Samuel chegar para o sacrifício. E quando o profeta chega, ele vai logo perguntando: Saul, fizeste o que Deus mandou? Como que dizia, fizeste a vontade de Deus? E Saul respondeu: olha, eu poupei o melhor do interdito, eu poupei o melhor dos rebanhos dos amalequitas para sacrificar ao Senhor teu Deus. Aí Samuel disse: Saul, tem porventura Deus mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? Saul, melhor é obedecer do que sacrificar, porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria. E quando Samuel falou isso e foi saindo, Saul pegou na capa dele, e quando puxou, a capa se rasgou, se partiu em dois pedaços, e o profeta virou-se e disse: assim Deus fará com o teu reino, vai tirar da tua mão e vai dar ao teu próximo, teu semelhante, que é melhor do que você. E que era o semelhante de Saul, a quem Deus iria entregar, e como entregou o trono de Israel, a Davi, aquele homem que Deus testificou: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Ei, calabachus. Deus tira, irmãos, do que não faz a sua vontade, e dá aquele que faz a sua vontade. Jesus contou a parábola, né, dos trabalhadores, e no final de tudo, na prestação de conta, ele mandou tirar do que tinha um e dar o que tinha dez. E alguém achou ruim, e ele falou: olha, aquele que não tem será tirado, e ao que tem se lhe acrescentará. Porque o importante, meus irmãos, é nós fazermos a vontade de Deus. Entre na vontade de Deus, fique na vontade de Deus, E você vai ver coisas tremendas acontecerem na sua vida. Você vai ver portas se abrindo automaticamente. Você vai ver aqueles que são seus inimigos caindo por terra um após o outro. Você vai ver sempre os céus abertos e a glória de Deus manifestada. Você vai ser sempre uma pessoa próspera, uma pessoa vitoriosa. Nós temos exemplos na Bíblia, mas para resumir, eu quero citar o exemplo maior, o modelo para cada um de nós, que é o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi vencedor, irmãos, não porque era filho de Deus, não, de forma alguma. O segredo da vitória de Jesus está numa palavra que ele disse lá na região da Samaria, quando os discípulos chegaram com comida e ele estava evangelizando a mulher samaritana. Os discípulos chegaram e disseram: Mestre, come. Ele disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Aleluia. Quer ter vitória? Quer viver de vitória em vitória? Quer viver não apenas dizendo, mas mostrando que é só vitória? Faça a vontade de Deus, ainda que o mundo lhe critique, ainda que se levante o inferno contra você. Faça a vontade de Deus e você vai ser sempre um vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Agora, irmãos, escute aqui. Se eu parasse esta mensagem aqui, aleluia, pastor Wellington, esse companheirão, amigo, e os demais que estão aqui, Amarildo, pastor Divoncio, os irmãos, todos vocês sairiam para casa, e eu creio que os demais, foi uma bênção, um culto. Hoje nós ouvimos, e podia dizer, aprendemos, que Deus tem uma vontade. Agora, só que se eu parasse aqui, eu seria semelhante a um médico que o doente vai no seu consultório, ele o ausculta, apalpa, examina e volta-se para o paciente e diz: você está doente. E ele vai dizer: eu sabia que eu estava doente. E agora o médico diz: agora a sua doença é esta, vá para casa. Então ele sai sabendo que está doente, sabe qual é a doença, mas ele vai sair perguntando: e como eu posso ficar bom se o médico não prescreveu a medicação? Eu estou doente, sei qual é a doença, mas não sei o que tomar para ficar bom. Então seria assim, semelhante, um médico que agisse dessa maneira. Você sai dizendo: Deus tem uma vontade. Aí você perguntava: e aí, qual é a vontade de Deus? Pastor João falou, citou exemplo na Bíblia de quem faz a vontade de Deus é bem sucedido, e eu quero fazer, mas qual é a vontade de Deus? Ele não falou, mas eu vou falar. Eu estou aqui esta noite com esta finalidade. Deus me trouxe aqui. Eu poderia esta noite falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu poderia falar esta noite sobre o arrebatamento da igreja. Eu poderia falar esta noite sobre vários temas, porque a Bíblia é rica. Mas Deus esta noite disse: fala para o meu povo qual é a minha vontade. E eu quero dizer para você esta noite, em primeiro lugar, a vontade de Deus para mim, para você e para todo crente lavado, remido no sangue de Jesus, é que vivamos em santidade. É que vivamos em santidade. Está escrito na Bíblia, irmãos. Eu gosto do pastor de você, porque eu sei que é um pastor que preza pela palavra, irmão. Porque tem pastor aí que o trabalho é só na base do oba-oba. Tendo um oba-oba, tá bom, para ele tá bom. Mas, irmãos, o que alimenta um rebanho é a palavra. E está escrito aqui, ó, neste livro santo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3, Paulo se expressa assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. santificação. É a vontade de Deus, irmãos. Por que a vontade de Deus é a nossa santificação? Primeiro, porque Ele é um Deus santo, irmãos. Ele é um Deus santo. E quando eu falo nisso, eu me lembro, e você também já leu muitas vezes, o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando ele teve aquela visão da glória de Deus, e ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua glória, aleluia, enchia aquele lugar. E ele disse: eu vi os serafins, e cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, que fala de reverência, com 2 cobriu os pés, que falam de humildade, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus que está aqui esta noite é santo. Esse Deus é tão santo, irmãos, que não pode ver o mal. E ele, através do seu Espírito, inspirou o apóstolo São Pedro. E Pedro escreveu na primeira epístola, capítulo 1, versículos 15 e 16. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, aleluia. Então, essa é a vontade de Deus. Um crente que vive em santidade, pastor de você, está dentro da vontade de Deus. Agora, santificação, irmão, não é exagero, não. Santificação não é colocar uma saia, um vestido arrastando no chão, que quando entra, a igreja não precisa nem de vec, vai limpando tudo. Não, é até bonito, né? É até melhor do que uma mini saia. Mas isso não significa santificação, não. Santificação não é um vestido ou todos os vestidos. Pode até ter um, né? Mas todos os vestidos com a manga aqui, né? E com a gola aqui, que ninguém vê nem o pescoço. Parece aquelas freiras de convento. Não. Isso não é santificação, não, irmãos. Não. Santificação não é o cabelo arrastando nos pés, porque dá até trabalho, né, para lavar. Haja shampoo, né? Haja água, né, para limpar o cabelo arrastando no chão. É bonito. Não vou dizer que você se rape, não. Deus me livre de falar um negócio desse. Pastor Vossi nunca mais me dar esse pulpo para pregar. Agora também não é santificação, não. O que é santificação, meus irmãos? É separação. É você se separar do mundo. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais longe do mundo ela fica. Quanto mais ela está distante de Deus, mais perto do mundo ela está. E meus amados irmãos, quando eu falo nisto, eu me lembro de um texto na Bíblia. E eu vou dizer para vocês: todo texto bíblico é azeitado, mas esse parece que tem azeite muito mais. Segunda Reis, capítulo 4, que fala a história daquela viúva que procurou o profeta Eliseu, não é, para contar sua situação, não é verdade? Ela fez o quê? Aquela mulher fez coisas extraordinárias. A primeira coisa que aquela mulher fez é que ela procurou a pessoa certa. Tem gente que procura a pessoa errada. Ela procura a pessoa certa, o homem de Deus. Quando você estiver em dificuldade, em apuros, procure o homem de Deus. Tem muita gente aí que vai lá para a cartomante, né? Vai lá para o centro espírita, vai lá no terreiro de macumba, vai lá consultar a taróloga, né? E se dá mal. Mas a mulher procurou a pessoa certa. E quando ela chegou lá, que contou sua situação, O homem de Deus perguntou: o que tens em tua casa? A mulher não tinha uma geladeira. A mulher não tinha uma máquina de lavar roupa, de lavar prato. A mulher não tinha um computador. Irmãos, há momentos da nossa vida que é bom ter muita coisa, a casa cheia. Mas há momentos que é bom não ter nada. Porque se a mulher dissesse: olha, eu tenho uma geladeira, eu tenho um computador, eu tenho uma máquina de lavar, eu tenho freezer, ela fosse dizendo. Aí o profeta dizia assim: mas por que me procurou? Vende, rapaz, se te vira, vai pagar a tua dívida. Você tem com que vender, o que vender e pagar, te vira. Mas a mulher disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Era o único bem que a mulher tinha, que o marido havia deixado. Ele era discípulo dos profetas, e eu creio que aquele azeite ele usava para ungir os enfermos. E a mulher nem sabia quanto tinha de azeite na botija. E o profeta viu naquela botija o ponto de partida para Deus operar o milagre, reverter aquele quadro, tirá-la da miséria e colocá-la na abundância. Mas o profeta de Deus deu umas instruções para a mulher, e uma das coisas que ela fez foi que aquela mulher teve um grande espírito de obediência. O que o profeta mandou fazer, ela fez. Uma das coisas mais importantes que o profeta mandou a mulher fazer não foi pedir vaso emprestado na vizinhança. Não, para mim foi quando o profeta disse: olha, depois de conseguir vasos, e peça muitos. Por quê? Porque o profeta sabia, como eu sei, e você sabe, que o nosso Deus não é Deus de mão mirrada. Nosso Deus não é mão de samambaia, mão de figa, mão de porco, mão de vaca. O nosso Deus é mão aberta. A medida do nosso Deus não é uma medida homeopática. Conhece a medida homeopática? É aquelas bolinhas bem pequenininhas, aqueles tabletes bem pequenininhos. Não, a medida de Deus, segundo a Bíblia, é recalcada, sacudida, transbordante no vosso regaço. Então quem pede pouco recebe pouco, mas o profeta diz: peça, traga muitos vasos, porque tem muito azeite naquela botija que você não sabe. Tem muito azeite. Agora, para mim, a ordem maior e mais importante foi essa: senhor, depois entra tu e teus filhos na tua casa e fecha a porta. E fecha a porta. Por que ele mandou fechar a porta? Primeiro, porque ao fechar a porta, haveria uma separação entre a mulher, seus filhos e o mundo lá fora. E é isso, santificação. Segundo, se a porta ficasse aberta, a mulher ia derramar o azeite e os filhos ficam olhando para a porta aberta para o mundo, iam se distrair, iam colocar o vaso no lugar errado e não ia encher nunca, porque quem não se santifica nunca vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, vai viver sempre vazio. No que a mulher fechou a porta, ela agora tragam os vasos, e os vasos foram trazidos, e não ficou um vazio. Oh, aleluia! Houve um momento em que a mulher traz mais um vaso, aí os filhos disseram: mamãe, não tem mais vaso algum. Ouça a expressão bíblica, considera essa expressão bíblica, e diz assim a Bíblia: e o azeite parou. A Bíblia não diz: o azeite acabou, porque azeite na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. E o Espírito Santo não se acaba. O Espírito Santo é Deus, é eterno, aleluia. O Espírito Santo pode parar de operar na minha vida, na tua vida, na nossa vida, se nós não fizermos a vontade de Deus. Ele vai parar de operar, mas acabar nunca. Se ele parar de operar em mim, ele opera naquele que está fazendo a vontade de Deus, aleluia, e vai encher. Oh, oh, oh, aleluia. Faça a vontade de Deus, se santifique. Ser santa ou santo não é viver feito uma velha, nem como um jeca tatu, não. Não, você pode ser o crente mais elegante, como o pastor Edson, só perdeu para mim, viu? Não entrego o prêmio para ele, não, porque perdeu para mim. É. Pode ser elegante como as irmãs. Por exemplo, eu tenho uma esposa que é elegantérrima. Minha esposa, ela anda de jeito, é coisa linda. A mulher mais elegante, mais bonita do mundo. É pena que ela não esteja aqui esta noite. Agora, é crente mais do que eu. Perto dela eu sou uma geladeira, irmão, porque ser crente, ser santo, irmão, não é viver aí de qualquer maneira. Tem gente que eu sou tão santo que eu nem perfume uso. Traz para mim. Agora, se for bom, é? Não traga esse que não vá nada, que eu não quero, não. É? Eu cheguei aqui junto do pastor de Ivonci, e ele perfumado, irmão, já pensou você chegar junto de um pastor com aquele cheiro de nhaca, né? Aquele cheiro de estopa, né? Estopa molhada. Cheguei junto dele, cheiroso. Até não tem que perfume esse, pai. Quase que eu pedia a ele para me dar um do que ele usa. Jesus, irmãos, quando a mulher lhe deu um banho de perfume, Jesus disse: não, eu não quero não, eu não quero não, eu não uso perfume não. Jesus disse à mulher o que não disse a ninguém: aonde este evangelho for pregado, se fará menção do que ela fez. Ah, eu sou tão santo que eu não uso nem desodorante. Vai para lá. Vai para lá, gambá, vai para lá. Ah, eu sou tão santo. Eu sou tão santo que eu levanto de manhã e eu não pinto nenhum cabelo. Sai com o cabelo assim, cantando parabéns, né? Para cima. Não, isso não é santificação, não, irmão. Isso é relaxamento. Oh, aleluia, eu sou tão santo que eu vou para o culto com a pior roupa que eu tenho. A melhor eu deixo para o casamento do incrédulo, do ímpio. Eu sou tão santa que eu vou para a igreja com a sandália, o sapato, aquele que eu trabalho na neve, tudo já estragado. Isso não é santificação, não, irmão. Você pode estar aqui a mais bem vestida, o mais bem vestido, calçando sapato, sandália de cruma alemã, e viver na presença de Deus, vivendo em santidade. Oh, aleluia! Porque santificação é separação. E a santificação bíblica, irmão, não é de fora para dentro, não. Essa é do homem. A santificação bíblica é de dentro para fora. Oh, quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem aplaudir o Senhor? Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! Em segundo lugar, irmãos, para a gente não demorar muito, né? Segundo lugar, a vontade de Deus é que todo crente vá até o fim. Deus não quer que crente fique no meio do caminho. Não. A vontade de Deus é que o crente vá até o fim. Ouça o que Deus disse a Daniel lá no capítulo 12. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Porque não adianta ir até o meio. Não. Não adianta, não resolve. Se for até o meio, está liquidado. Jesus disse: aquele que perseverar até o meio. Foi? Aquele que perseverar, irmã Rosângela, até o fim. Então Deus não quer que crente desista. Você pode estar passando pela maior luta, e eu creio que Deus está falando com alguém aqui esta noite. E o diabo já soprou no teu ouvido e disse: olha, não vale a pena. Desista disso. Desista. Quantas vezes o diabo quis fazer Jesus desistir? Quantas vezes? Usou até Pedro. Quando Jesus disse: olha, o filho do homem, ele, Jesus, vai subir a Jerusalém, vai ser rejeitado, vai ser preso, vai ser crucificado. Aí o diabo tomou Pedro e disse: não, nada disso te acontecerá. Por quê? Porque o diabo queria encher Jesus de autocompaixão, ou seja, compaixão de si próprio. Mas Jesus, que era aquele homem espiritual, que conhecia todos os segredos do mundo espiritual, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Jesus foi até o fim, até aquele momento em que na cruz ele deu aquele brado. Não foi o brado de um moribundo digno de compaixão, não, mas foi o brado de vitória: está consumado. Quando Jesus disse: está consumado, ele está dizendo: pai, eu fui até o fim. está consumado. E quando ele deu o brado, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, lá no cemitério, túmulos se abriram e santos ressuscitaram para comemorar a vitória de Jesus, porque Jesus foi até o fim dentro da vontade de Deus. Oh, aleluia! Vá, minha irmã, vá, meu irmão. Vá até o fim, vá gemendo, vá chorando. Vá! Diga esta noite para o diabo, você que está passando por um momento difícil na sua vida. Diga, Satanás, eu não vou parar. Diga, Satanás, eu não vou recuar. Diga, Satanás, eu não vou desistir. Satanás, eu vou até o fim, porque esta é a vontade de Deus. E calabacharaca. Dica na maná, chuva, casa. E aquele que for até o fim vai receber do Senhor três palavras. Ah, pastor Gilmar, agora eu não vou mais não. Porque eu pensei que se eu fosse até o fim, eu iria receber um monte de palavras do Senhor. Não três, irmãos, três. Agora, três palavras que valem por tudo, irmão, tudo. Quais são as três palavras, pastor Gilmar? Diga logo. A primeira palavra, quem for até o fim vai receber, é a palavra da aprovação. Servo bom e fiel. A segunda palavra é a palavra da promoção. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E a terceira palavra é a palavra da recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Oh, esta é a vontade de Deus. Tica da bacatarabahás. Esta é a vontade de Deus, que você vá até o fim. E eu vou terminar, irmãos, por hoje. Em terceiro lugar, a vontade de Deus. E não há quem me conteste. Eu digo mais assim: não há quem me conteste. O maior teólogo do mundo não pode me contestar. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é que todo crente seja cheio do Espírito Santo. É ou não é? Será que existe alguém para me contestar, para dizer, não, a vontade de Deus é que todo crente seja vazio? Que nada. Um crente vazio, irmão, é um crente que dá trabalho. Agora, um crente cheio é um crente que trabalha. Um crente vazio, irmão, é um crente que se arrasta. Um crente cheio é um crente que marcha, irmão, e pisa firme na cabeça do Satanás. Um crente vazio, irmão, ele vê o céu por fora, mas um crente cheio, Deus arregaça o céu e mostra o céu por dentro para ele. Um crente vazio é como a tartaruga de pernas para cima, faz muito movimento, mas não sai do lugar. Agora, um crente cheio é como um rolo compressor. Ou Satanás sai da frente, ou ele arrebenta. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para quem está ao teu lado e diga: essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus, que a gente vá até o fim. Essa é a vontade de Deus, que sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Anda, calamaia, levanta a tua mão, adore a Deus. Arrabacalabachuricandalabahas. Orrecandehesuidecandalamanaias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vá se enchendo agora, vá se enchendo agora, vá se enchendo agora. O azeite está escorrendo da rocha de Oreb. Oh, aleluia. Arabanacandalamanaias. Oh, aleluia. Quer que eu ore por você esta noite? Quer? Quer vir para cá para o altar de Deus? Né, pastor de você? Aleluia. Venha para cá. Venha. Quem quiser oração agora, venha para cá. Venha para cá. Você quer fazer a vontade de Deus? Quero. Venha para cá que eu vou te ajudar. Eu vou orar com você e por você. Aleluia. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Abra o coração pra te adorar. Escrito, abre bem a tua boca e eu te encherei. Foi que eu nasci, aleluia. Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer, Jesus, é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A ti rendemos honras e louvor. Levantamos nossas mãos para te exaltar, em perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nesta hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Sinta o toque das mãos do Senhor agora. Sinta o toque. Jesus pode batizar você com o Espírito Santo agora. Você pode começar a falar em línguas estranhas agora. Oh, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, Eis aqui este povo que se chama pelo teu nome, no teu altar. Este povo que quer fazer a tua vontade. Este povo que quer viver em santidade. Este povo que quer ir até o fim. Este povo que quer ser cheio do Espírito Santo. Ó Senhor, derrama agora do teu poder. Derrama agora da tua graça. Derrama unção agora, Senhor. E vem encher cada vaso. Começa a receber unção. Começa a receber poder. Começa a receber azeite. E vai enchendo o vaso agora. E vai enchendo o vaso agora. E vai glorificando agora. E o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo agora. E você vai falar em outras línguas agora. Receba um renovo espiritual. Receba o toque de Deus agora. Receba o toque de Deus agora. Arracandalaba shurikandalaba shurikadalamaia rikadamadaka tarasharakandalaba hasha. Receba o toque de Deus agora. Receba aí agora. Receba agora. Opera, Senhor, opera, Senhor. Opera, Senhor, derrama azeite, derrama azeite, derrama azeite. Faz como na casa da viúva. Enche todos os vasos aqui esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a vitória agora. Receba a resposta de Deus agora. Aleluia! Ora candala bashuriane has! Canamanaya! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ora canda cachuí candala bashuão de candalas! Oh, abençoa a tua serva. Enche este vaso de azeite agora. Em nome de Jesus. Arrapalaca shurikandehas. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Se você deseja adquirir esta e outras pregações do pastor Gilvan Rodrigues, ligue para Espaço Gospel Produções, 0 Operadora 83 322 2325 e 0 Operadora 83 9307 7508, ou se preferir, fale diretamente com o pastor Gilvan Rodrigues pelo telefone 0 Operadora 83 322 1421. E para finalizar, ouça um abençoado louvor com a cantora Maristela. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Yeah. juntamente com o Pai, pois Ele prometeu e não falhará jamais. Teremos a glória do Pai, cantaremos com os anjos, querubins e serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. Porque esse nome tem todo o poder. faz o inferno estremecer. Promessa de Deus, não saia do lugar. Fique firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Pois quem prometeu não te esqueceu e nem se cansou. No momento certo, ele vai chegar. Ele nunca falhou. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso. Cartório do céu. Se tu tem promessa, vai dormir tranquilo, ele cumprirá. Faça como Pedro, que foi à prisão para descansar. Tinha uma promessa de ficar mais velho e se converter. E quem tem promessa, antes que se cumpra, não pode morrer. esquecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Jeová Jirê fez uma promessa para Abraão, de lhe dar um filho e de fazer dele uma grande nação. E lhe deu o filho, depois lhe pediu para lhe oferecer, e o livrou da morte, pois quem tem promessa não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Cartório do céu. Cartório do céu. Mesmo que na terra sobrevenha o mal, falarei a ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra.